Todos os sons, o ponto de encontro da música instrumental brasileira. Diariamente, às 10 da noite e de segunda a sexta, ao meio-dia. Musicalidade, diariamente às 9 da noite. Quem sabe o que se passa na cabeça de um jovem? Ih, 1 milhão de imagens. Meu mundo aqui dentro, o mundo aí fora. Quem sabe o caos? De repente uma garota te olha, um beijo imaginado, um sinal que abre, era pra ser ou não? Eu olho o futuro, sonho, vai saber. Quem faz o Enem sabe. Inscrições até 15 de junho na internet ou nos correios. Ministério da Educação. Brasil, um país de todos. 8 horas e 29 minutos. Pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Estamos iniciando o nosso gramofone pela nossa Cultura M de São Paulo com a boa música dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50 e os pedidos musicais dos nossos amigos ouvintes, e que nesta quarta-feira serão em número menor, porque o programa tem um tempo menor, mas é um programa que vale a pena. Nossa língua portuguesa, eu acho que deveria ter todos os dias, porque são tantas dúvidas, né? Nossa língua é tão difícil, é legal a gente saber um pouquinho mais a cada dia. Mas vamos iniciando então o nosso programa, e como sempre, antes de encerrarmos o nosso programa, a gente vai repetir o telefone, que é o 2182-3081, telefone que eu gostaria que você anotasse. E quando tivesse um tempinho livre, assim, ligasse pra gente para pedir uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. É um número só, mas são muitas linhas. Então, é assim, se você ligar junto com uma outra pessoa, enquanto uma linha estiver ocupada, sua ligação cai em uma outra linha que está livre. Se outra pessoa ligar, ela vai caindo em linhas livres sucessivamente. São muitas linhas. Então, dificilmente o telefone vai estar ocupado. Você vai perder um tempinho assim, ó, pequenininho da sua vida, dos seus afazeres no dia a dia. E vai dar uma alegria enorme pra gente. A gente poder falar aqui no nosso programa o seu nome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estado. É só isso, é só ligar, falar o seu nome e sobrenome, o nome da sua cidade, o seu estado, o nome do seu bairro e pedir a sua música. Viu? São três coisinhas rapidinhas, e a alegria que a gente sente aqui em poder falar o seu nome, como o da Rosinha Pastore, que mora no bairro das Perdizes, que pediu com Francisco Alves, Diga-me. Depois tem o pedido da Margarida Nunes. A Margarida Nunes mora na cidade de Osasco e pediu com Castro Barbosa, Eu Te Ouvi, Bem Te Vi. Então, como combinamos, depois eu repito o telefone 2182-3081. Vamos aos pedidos? Vamos lá. Saudade infinda do primeiro dia em que os meus olhos pousaram no céu. E desde então em mim todo insônio se transformou, e o destino encheu por fim de alegria os dias meus. Encantada de cabelos louros, você me apareceu a mim como um tesouro. E o meu coração cheio de emoção cantando me diz: tenho amor em minha vida, sou feliz. Diga-me, a mim você pertencerá. Diga-me que os seus olhos castanhos são meus, são meus. Diga-me que as nossas vidas são uma só vida. Diga-me pelo amor de Deus, se você jurar aos pés do altar do nosso amor, que o mundo será só de nós dois. Como feliz serei e lhe suplicarei depois. Diga-me que crê em mim com todo o ardor. We'll be right back. contar do nosso amor. Que o mundo será só de nós dois. Como feliz serei e lhe suplicarei depois. Diga-me que crê em mim com todo ardor. Perto a madrugada, como um hino de alvorada, teus gorjeios eu ouvi. Tu cantavas, eu sorria, pensei, reaverti a esperança que perdi. Deixaste naquele galho uma gota de orvalho, como o pranto que chorei. Depois que partiste a medo entre as sombras do arvoredo, só a saudade encontrei. Nós ouvimos no gramofone o pedido da Margarida Nunes, da cidade de Osasco. Ela pediu com Castro Barbosa, Eu Te Ouvi, Bem Te Vi, composição de Fernando e Castro Barbosa. Antes, o pedido da Rosinha Pastore, do bairro de Perdizes, que pediu com Nelson Ferreira, Diga-me. Agora são 8 horas e 37 minutos. A gente vai ouvir o pedido do Francisco Vieira da Silva, que mora no bairro da Casa Verde. Ele pediu com Roberto Paiva, O Trem Atrasou. Depois tem o pedido do Antônio da Silva Fernandes, do bairro do Tatuapé, que pediu com Orlando Silva, Duas Negativas. E para o Mauro Mendes, do bairro da Moca, Carlos Galhardo vai cantar Morena da Sapucaia. Vamos ouvir então? Vamos lá. Bye. agora. Trago aqui o demorão da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. O senhor tem paciência, é preciso compreender. Sempre fui obediente, reconheço o meu dever. Um atraso é muito justo, quando há explicação. Sou um chefe de família, preciso ganhar o pão e eu tenho razão. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O trem atrasou meia hora. O senhor não tem razão para me mandar embora. Patrão, o trem atrasou, por isso estou chegando agora. Trago aqui o memorando da central. O teu sorriso espelha, teus olhos gritam logo não e não. Tu tens uma pontinha em cada orelha, para escutar melhor o que eu disser. Não sei por que é que ficas tão vermelha, quando eu te falo em outra mulher. Tu tens um quilo em cada sobrancelha, e em cada olhar tens uma negação. Acolhimento, o teu sorriso espelha, teus olhos gritam logo não e não. Mas se é assim que é o meu amor que esquivas, tenho sempre direito a uma ilusão. Pois não te esqueças, enquanto vivas, duas negativas formam uma afirmação. Uma continha em cada orelha, para escutar melhor o que eu disser. Não sei por que é que ficas tão vermelha, quando eu te falo em outra mulher. Tu tens um tio em cada sobrancelha, e em cada olhar tens uma negação. Se um bom acolhimento, o teu sorriso espelha, teus olhos gritam logo não e não. Mas se é assim que ao meu amor te esquivas, tenho sempre direito a uma ilusão. Pois não te esqueças, enquanto vivas, duas negativas formam uma afirmação. dessa morena, eu faço até uma guerra. Agora é que eu quero ver se a bala então nessa terra morena. Pernambucana e sangro no pé da goela morena. Ai, morena, morena da sapucaia, não deixe ninguém pisar, morena, o bico da tua saia, morena. Ai, morena, morena da sapucaia, não deixe. Aí foi o pedido do Mauro Mendes, do bairro da Moca, Carlos Galhardo cantou dos irmãos Valença, Morena da Sapucaia, para o Antônio da Silva Fernandes, do bairro do Tatuapé, Orlando Silva cantou de Nassara e Frazão, duas negativas. E para o Francisco Vieira da Silva, do bairro da Casa Verde, Roberto Paiva cantou de Paquito, Silva e Vilarinho, o trem atrasou. Gramofone, pela Cultura AM. São 8 horas e 47 minutos, a gente está encerrando aqui a primeira parte do programa, que é a parte com os pedidos musicais. Quero agradecer a você que está nos ouvindo, a você que telefonou, participou hoje do programa, a vocês que já participaram de todos os programas, desde o primeiro Gramofone dos Ouvintes, e a você que já participou, você que ainda não participou, ligue para a gente, participe também, nos dê essa alegria. É só ligar de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. Aí você liga, fala o seu nome, seu sobrenome, fala o nome do seu bairro, fala o nome da sua cidade, fala o nome do seu estado e pede uma das suas músicas favoritas, uma das suas músicas preferidas dos anos 20, 30, 40 e início dos anos 50. E aí, a alegria fica por nossa conta. É um número só de telefone, mas são muitas linhas. Então, dificilmente você vai encontrar o telefone ocupado quando ligar para cá. Experimente, ligue pra gente. O telefone é o 2182-3081. 2182-3081. Daqui a pouquinho, antes da gente encerrar o programa, eu estarei insistindo neste número para que você decore, guarde, pense nele todos os dias e uma hora ou outra, pense na gente também, liga para cá, participa do programa e a gente vai ficar muito feliz em poder falar o seu nome, falar o nome do seu bairro, da sua cidade e tocar a sua música, tá bom? Vamos prosseguindo com o Gramofone. Agora tem Noel Rosa, depois tem Francisco Alves com Mário Reis. Eu de nervoso estou toxicando o gado. Não posso com a crueldade da saudade, que de mal maldade vivo sem a paz. Sem ter bebida deste mumuribundo, e que já virou vagabundo. Só porque sou sofrido. Tu tens um coração pipi fingido. Thank you.

lá, a mi lelé, a mi lili. Por todas três eu chorei, por todas três eu sofri. E já cansado de sofrer e de chorar, então jurei: nunca mais a ninguém hei de amar. Mas o amor é traiçoeiro, não avisa quando vem. E de novo eu amei, e de novo eu chorei por alguém. Porém, por Nosso Senhor eu juro, desta vez é no duro, eu não quero mais ninguém. Não quero, não quero, não, não pretendo mais amar, porque o meu coração já cansou de palpitar. Nunca mais hei de quebrar o juramento que fiz, nunca mais eu hei de amar, pois pretendo ser feliz. Amelala, amelala, amelili. Por todas três eu chorei, por todas três eu sofri. E já cansado de sofrer e de chorar, então jurei: nunca mais a ninguém hei de amar. Mas o amor é traiçoeiro, não avisa quando vem. E de novo eu amei, e de novo eu chorei por alguém. Porém, por Nosso Senhor eu juro, desta vez é no duro, eu não quero mais ninguém, nem lalá, nem lelé, nem lili. Nós ouvimos Nelson Gonçalves cantando de Antônio Almeida, Meus Amores, Dircinha Batista, de Erastóstenes Frazão, Louquinha por Você, e Luiz Barbosa dele, O Que Eu Sinto por Você. A gente está encerrando o gramofone, que volta amanhã às 8 da noite. Antes, como eu prometi, vou repetir o telefone: 2182-3081. 2182-3081. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira. As músicas para o gramofone são as músicas dos anos 20, 30, 40, início dos anos 50. Eu espero que você ligue. As ligações são feitas de segunda a sexta-feira, no horário das 9 da manhã às 6 da tarde. E você liga, fala seu nome, seu sobrenome, o nome do seu bairro, o nome da sua cidade, o nome do seu estádio, e pede uma das suas músicas favoritas. E a alegria, como eu sempre digo, fica por nossa conta. 2182-3081 é o telefone. No gramofone de hoje, produção musical Márcio Barker, assistente de produção Bianca Maria Binazzi, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. A gente volta já já com as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. No Musicalidade é rapidinho. A gente volta já. A Cultura M apresentou Gramofone. Todas sextas, às 18 horas, você fica sabendo tudo sobre os shows que acontecem em São Paulo. Radar, o roteiro musical da cidade.